Brasil todo ouve. Rádio Tocantins AM. Identificando a sua sintonia. Rádio Tocantins AM. De Tocantins. De Tocantins para o Brasil. ZYH 785. 580 kHz. Rádio Tocantins AM. Música, esporte, informação. Tocantins. Rádio do jeito que você gosta. Sintonizada com você. Toda sexta. Toda sexta, às 10 da manhã, aqui na Tocantins. Tocantins AM. Você ouve as mais tocadas da semana. Você só fala eu te amo com um bafo de bebida. Só se entrega de verdade com doses de mentira. As mais tocadas da semana. Em outro dia, nada. Cadê minha emoção? Ele sumiu do mapa. Apresentação: Wilson Veras. As mais tocadas da semana. Ouça e sinta a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Rádio Tocantins, ponto nacional. Eu nasci num recanto feliz. Alô, meus amigos das fazendas, chácara e assentamento. E na sua casa do criador, temos medicamento em geral. E aqui você vai encontrar também uma grande variedade de vermífugo, tudo em promoção. Temos também semente de braquiara, maçai, dictioneira e quicuia. A sua casa do criador tem também o melhor preço em triturador, arame, tela, ferragens para curral, sal mineral e ração da Cria Mais. Venha ser cliente da Casa do Criador, onde o homem do campo vive mais feliz. Casa do Criador, na Avenida Anísio Alves Costa, centro de Porto Nacional, ou ligue 3363-3706. Rádio Tocantins AM. Agora, o sertanejo universitário vai invadir o seu rádio. Alô, galera, aqui é Michel Teló. Alô, ouvintes, aqui quem fala é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Aqui é o Gustavo Lima. Aqui é o Henrique. E aqui é o Diego. Alô, gente, alô, amigos, aqui é o João Neto. Alô, galera, quem fala com vocês é o Frederico. Alô, galera, aqui é o Luan Santana. No ar, Pioneja, o melhor do sertanejo universitário. E aí, tudo bom com você? Sou Pedro Neto. Começa agora mais uma edição do nosso Pioneiro, melhor da música sertaneja no seu rádio nas próximas horas. Hoje tem Guilherme Benuto, Daniel, vai ter Jorge Henrique, Rodrigo, Maiara e Maraíza. A gente começa recordando com o Milionário José. Tocantins AM. Promoção todo dia, desconto de verdade na Liliane tem. Tem tudo que casa com sua casa. Na Liliane tem. Pague no dinheiro, carnê em 12 vezes ou no cartão. Entrega e montagem grátis tá na mão. Ofertas todo dia, vem que aqui tem promoção. Preço faz todo dia, desconto de verdade na Liliane tem. A Lojas Economia de Porto Nacional está sempre com grandes novidades para você e toda a sua família. Calçados e confecções de famosas marcas. Uma completa linha de enxovais, cama, mesa e banho, perfumes importados, celulares, relógios e bikes para todos os estilos. Aproveite também para conhecer a nossa linha de móveis, estofados, eletro, cama box, exclusivo colchões Castor, magnéticos e ortobom. Toda loja em até 10 vezes sem juros, no crediário próprio ou nos cartões. Lojas Economia, lugar de gente feliz, centro de Porto Nacional. Eletropaulo, a loja das grandes facilidades. Toda loja sem entrada em 12 vezes nos cartões ou 24 vezes no carnê. E à vista pelo menor preço. Cobrimos ofertas. Temos as melhores marcas de smartphones. Apple, Xiaomi, Samsung, Motorola, LG. E uma linha completa de informática. Linha gamer, periféricos, acessórios, capas, películas, pendrives e muito mais. Temos produtos JBL originais. Caixas de som e fones de ouvido. E assistência técnica especializada em celulares. Eletropaulo 3363-4811. Olá, gente, aqui é o Marcelo Cerrado. Eu vou dar um recado para você que se preocupa com sua saúde. Venha para o MedPrev. Aqui você tem acesso aos principais consultórios e clínicas e laboratórios da cidade, sempre com valores acessíveis nas melhores condições. Agende agora mesmo. MedPrev. Pague quando usar, use sempre que precisar. Avenida Anísio Alves Costa, 616, Praça do Centenário, Porto Nacional. Telefone 3363-6672. Shalom Confecções, a barateira da cidade. Elegância, qualidade e variedade. Tem cama, mesa e banho, moda adulto e infantil. E tudo que você precisa pra estar em bom estilão. Shalom Confecções. Melhor atendimento. Shalom Confecções. A barateira da cidade. Shalom Confecções, a barateira da cidade, na Frederico Lemos, centro de Porto Nacional. Telefone 3363-3479. O Brasil todo ouve Rádio Tocantins AM. Roupas da moda, as tendências do momento, todas esperam por você no Bazar Tocantins. Vista sua família inteira com o que há de melhor, do simples ao sofisticado. Vista toda a sua família aproveitando nossas grandes ofertas. Sem falar que temos um crediário cheio de facilidade. Visite agora mesmo o Bazar Tocantins e tenha o melhor em seu guarda-roupa. Toda loja em 10 vezes sem juros no cartão, no crediário próprio ou, se preferir, à vista, com descontos imperdíveis. Bazar Tocantins. Onde comprar é uma maravilha. No centro de Porto Nacional. Telefone 3363-1666. Rádio Tocantins AM. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na OK Construções. Temos tudo o que precisa: materiais elétricos, hidráulicos, canos, mangueiras, arames, lonas, cordas e muito mais. Solicite orçamento sem compromisso. OK Construções, do básico ao acabamento. OK Construções, o caminho certo para boas compras. No setor Alto da Colina, bem pertinho de você. Telefone 3363-5072. Faça sua propaganda com muito mais qualidade. Em Porto Nacional temos WV Studio. Com voz do locutor, produtor e apresentador Wilson Reis. A sua empresa merece. Gravações como esperas telefônicas, jingles, vinhetas, festas, aberturas para DJs e super spots em geral para rádio, TV e carro de som. Olá, eu sou o Wilson Reis. É tudo com a gente. Ligue 98453-9059. WV Studio. O poder jovem em produção de áudio. Trabalho profissional para todo o Brasil. Tocantins AM.